Pronto, neste momento são 132 crianças que precisam de apoio especial. Há 8 professores, estão em falta de 3. Esses professores em falta faz falta no meio disto tudo, porque há escolas que ainda não têm, desde o início do ano, qualquer professor de apoio. Eu falo aqui da escola da Ponta Estrela Pintada, que é um caso que não tem professor de apoio desde o início do ano letivo. Os outros anos teve sempre, neste momento não tem. São insuficientes, para 132 crianças é insuficiente, porque há crianças que precisam mesmo de apoio individualizado e que não têm neste momento, que algumas só estão a ter algumas horas por semana, e que é impossível estes 8 professores poderem fazer esse trabalho. Estamos completamente revoltados porque os nossos filhos neste momento andam à deriva, entre aspas, ali nas escolas, não é? Porque não têm o apoio necessário e são crianças que precisam desse apoio individualizado, e é revoltante elas não poderem ter. Como agora somos um mega agrupamento, a sede está em Oliveira do Hospital. O que nos é dito é que eles estão constantemente a insistir para que sejam colocados estes 3 professores, só que não conseguem. O Ministério da Educação ainda não deu autorização para virem esses 3 professores em falta. Até ao momento não, nós tivemos uma última reunião na segunda-feira, na escola em Oliveira, e o que nos foi dito é que ainda não têm qualquer resposta quanto a isso. E por isso mesmo nós decidimos manifestar-nos, porque é revoltante mesmo não termos esses professores.